eu vou cantar pra saudade. Com seu vestido vermelho e a sua boca. Eu vou cantar pra saudade descer na minha cabeça e comandar sua festa.